precisa de um sistema de monitoramento online em tempo real. Nós, consumidores, vamos ao posto de gasolina, compramos um litro e recebemos 700 mililitros. Compramos uma mistura que está inadequada, ao invés de ter 30% de etanol, tem 40%, 50% de metanol. E, por óbvio, os nossos carros e veículos têm um desempenho inferior ao especificado na fábrica. É um absurdo que tem sido feito, Barbosa. Mais de 12 bilhões de reais se constituem nessa fraude volumétrica. O valor total de dedução de impostos não pagos chega a 62,5 bilhões, Barbosa. Precisamos, então, colocar um sistema que rastreie todo o combustível no Brasil, desde a chegada, fabricação e distribuição. É isso. Todas as bombas online ligadas e acompanhadas digitalmente de um centro de operação da MP. Obrigado, Barbosa. Vamos em frente. Pelo menos essa hoje a gente ganhou. Graças a Deus. Obrigado, deputado Júlio Lopes. E por isso tudo, a maior operação policial da história do Brasil para desmantelar a nova máfia dos combustíveis é hoje. A nossa boa notícia. Duque de Caxias, a Prefeitura de Duque de Caxias convida você para a inauguração da nova Escola Municipal Regina Célia da Silva Cerdeira, em Jardim Primavera. A unidade conta com espaços de aprendizado modernos, acolhedores e inclusivos. É nesta quinta-feira, 28 de agosto, às 7 da noite, Avenida Primavera, número 10, no bairro Jardim Primavera. Prefeitura de Duque de Caxias, construindo o futuro com educação de qualidade. De quinta a domingo, leite Tirão 4,29, arroz de mingote 17,90, café Pimpinela Golden 29,70, leite em poninho 13,99, Helmas 500 gramas 8,99, assim 24,95, filé de frango 12,99, linguiça calabresa 17,98, salsicha Seara 7,99, brilhante 2,2 quilos 18,90, grátis amaciante, quate 2 litros 3,99, ovos 20 unidades 9,98. Você torce pelo seu clube, mas já pensou ter um clube que torce por você que tem diabetes? O Glicolab Clube envia tudo o que você precisa para monitorar sua glicemia e te deixar seguro e tranquilo o tempo todo. A partir de R$ 36,98 por mês, você tem um clube torcendo por você e cuidando de tudo, desde os kits de tiras tradicionais até a tecnologia Bluetooth automática do Smart. Ligue 21 99 260 4020 ou acesse glicolabclube.com.br. Promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac, litro 4,47. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, 3,95. Feijão preto Sanes, quilo, 2,97. Azeite Garça Virgem, 400 ml, 21,98. Filé de frango lar envelopado, quilo, 14,98. Aproveite os últimos dias da semana da limpeza Guanabara. Vai lá! Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta, Gourmet Prime. Dia de promoção pra você, comerciante. Só no Mega Box você encontra os melhores preços. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 13,49. Alcatra como a minha, peça, quilo, 34,98. Filé de peito de frango, quilo, 15,90. Batata palha já, 100 gramas, 5,77. Lava roupas ODD, 3 litros, 16,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Tá tudo acontecendo. E quem ouviu Francisco Barbosa, fica sabendo. Tiroteio fecha estações de trem. Lohane Alvim me chama e tem passagem urgente. Bom dia, Lohane. Bom dia, Barbosa. Bom dia, família Tupi. Passageiros foram surpreendidos na manhã de hoje com os intervalos irregulares da Supervia no ramal Belfor Roxo. A equipe da Super Rádio Tupi esteve na estação de trem da Pavuna, que mais cedo se tornou o último ponto de desembarque para quem saía de Belfor Roxo. Isso porque houve o rompimento de um cabo causado por um tiro nas imediações dos bairros de Costa Barros e Barros Filho, na zona norte do Rio. Quem sofreu hoje com a operação irregular da Supervia foi o entregador Ian de Oliveira, que teve que desviar sua rota e utilizar um outro transporte público para chegar até o serviço, Barbosa. Cara, como sempre, a Supervia atrasando, papo de 10, 20 minutos. E agora vem essa notícia aí de que o trem só vai até a Pavuna, no caso, né? E é complicado, né, cara? Porque, pô, cara, eu podia até ter ido de moto, entendeu? Só que hoje eu confiei na Supervia de que eles iam me levar até o meu trabalho. Entretanto, teve esse imprevisto. Eu moro aqui na Vila Rosali, ó. Lembrando que as estações de Honório Gurgel, Rocha Miranda, Costa Barros e Barros Filho chegaram a fechar temporariamente. Em nota, a Supervia informou que o ramal Belfor Roxo está em processo de normalização. Mas os passageiros vão precisar trocar de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais. E o intervalo é de 1h20. É com você, Barbosa. Obrigado, Lohane. É impressionante. Há muito tempo que eu acompanho o trabalho da Supervia. Muito tempo. Desde, sei lá, antes até da concessão para a própria Supervia. E desde esse tempo, tem décadas isso, que a situação do ir e vir de trens no Rio de Janeiro é muito complicada. Gente que constrói nas margens dos trilhos, o tráfico que faz negócio não só nos trilhos, mas nas estações de trem. Gente que joga cadáveres no espaço dos trens. Olha, tem de tudo. Gente que rouba cabo direto todo dia, toda hora, né? E tiroteios. Né? Polícia contra bandido, bandido contra bandido, facção contra facção. Ai meu Deus do céu. Que ele nos ajude, que Deus nos ajude. Porque tá feia a coisa, tá muito feia a coisa. Francisco Barbosa é da Tupi. Acesse o portal da Tupi. Barbosa. 11h16, aquela hora boa do nosso programa chegou. A hora do site da Tupi, sempre com coisas engraçadas, surpreendentes. Inusitadas. Como é que é? Inusitadas. Tu gosta dessa palavra, né? Eu gosto. Oh, meu Deus do céu, que é isso tudo. Inusitado, é surpreendente, inesperado, impactante, é isso tudo aí. Bom dia, nosso porta-voz, Rafael Figueira. Bom dia, Barbosa. Como é que você tá, meu amigo? Tô muito bem, e você? Ah, melhor agora com os destaques irreverentes do nosso site. Hoje estão irreverentes, é? Hoje estão sim, estão. Tem um... Já vou adiantando. Tem um que é muito bacana, que é diferentão, e outro que é um alerta. Tá, então o primeiro é o quê? Primeiro um alerta. Então vamos ao alerta. Ficar ligadinho aqui. Olha só. A gente começa esses destaques de quinta-feira alertando sobre a imprudência no trânsito, Barbosa. Olha só. Isso porque dessa vez um motociclista viralizou nas redes sociais porque estava fazendo graça para uma câmera. Quem está acompanhando o YouTube da Super Rádio Tupi vai poder ver o momento que ele está ali numa autoestrada, né? Inclusive em uma situação de curva, tá? Uma situação de curva. E ele simplesmente olha para trás, porque tem um amigo filmando o trajeto, e vai dar um tchauzinho para a câmera, Barbosa. Pô, não dá para fazer isso numa autoestrada, nem, né? Nem pensar em lugar nenhum, né? Lugar nenhum, exatamente. De gracinha na moto, dando tchauzinho para trás. Tá aí. Para quem tá vendo a gente, você pode ver a Tupi, o estúdio da Tupi, no tupi.fm. Tem som e imagem digital. Imagens digitais, né, do nosso estúdio. Exatamente, ele tá ali, ó, ele segue dispara pela aí, estrada, isso, ó, vai dar um tchauzinho e vai pra Barranceira. Sorte que não causou um acidente. Caiu no mato. Pelo menos dos males o menor, certo? Sorte é dele. É, você tá aí numa esquina com guarda-reio, por exemplo, estrutura de aço. Poderia não só perder a moto, como também se machucar gravemente. Machucar seriamente, meu Deus do céu, não faça isso. Fica o alerta aí no site da Tupi para todos os motociclistas. Isso, e para fechar? Bom, para a gente fechar, tem aquelas coisas inusitadas do nosso site. Surpreendentes, né? Impactantes. Exatamente. Aí tem das coisas que só acontecem no Nordeste. Tá? Ah, é? O diferentão, porque no nosso amado Piauí... Sim. Um momento de brincadeira tá viralizando nas redes sociais, foi postado agora há pouco, essa semana, e já tem milhões de visualizações. Uma simples brincadeira de criança. Sabe aquela batatinha frita 1, 2, 3? Sabe como é que funciona? Não. Não? Fica uma criança, aí ela fica de costas e fala assim, batatinha frita 1, 2, 3. Nesse momento em que ele está de costas para as outras crianças, eles podem correr. E o objetivo é se distanciar o máximo possível desse. Sim. Aí quando ele vira, que ele fala batatinha frita, todo mundo tem que ficar estático. Sim. Parado. Só que o diferente do Piauí é que eles brincam com um animal de estimação. Olha, olha o querido que está brincando. Um bode! Um bode brincando de batatinha frita 1, 2, 3, Barbosa. E ele para junto. Ele para junto com as crianças. Ele ganha, tá? Ele ganha, porque ele de fato não se mexe. As crianças ainda dão uma balançada ali, ó. Que legal, cara. Um bode brincando com crianças. Pô. E o bode brincando melhor que as crianças. Melhor que as crianças, meu irmão. Muito, adorei. Essa foi boa demais. Saque, né? Muito bom, muito bom. E você que tá ouvindo a gente, quando puder dar uma parada no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, dá uma buscada lá no site da Tupi, tupi.fm, tupi.fm, que essa é uma das melhores que eu já vi no nosso site. Um bode brincando de batatinha 1, 2, 3. É isso, brincando melhor do que as crianças. É... Isso aí, no meu tempo, era estátua. Estátua? Ah, estátua, é. Era estátua. Olha a batatinha 1, 2, 3. Tem, tem. Batatinha frita 1, 2, 3. Não, é da tua época também. Você que não brincou dessa, muito tá? Muito legal. Amanhã não tem site, não, né? Isso, não amanhã. Tem? Claro. Tem site amanhã? Sexta-feira, nossa tão querida sexta-feira. Meu Deus do céu. Todo mundo espera sexta-feira? Claro que tem, né, Babosa? Olha, eu até liberei o Cris que eu vou pagar pra vir, tá? O Cristiano Santos tava de sobreaviso. Mas como ele vai entrar de férias já? Ah, se quiser. Não, vai se preparando. Ele. Tal. Bonzinho você. Amanhã de volta, Rafael Figueira e o site da Tupi. Aqui com a gente, o tupi.fm, campeoníssimo. Obrigado, Rafa. Obrigado você, querido. Batatinha 1, 2, 3. Está claro. Comunicação, informação, emoção. Tupi.fm, a mais querida do Brasil. Super Rádio Tupi. Tá tudo acontecendo. E quem ouviu Francisco Barbosa, fica sabendo. Quando eu acho que já vi tudo na minha vida, tem coisa nova e não é das boas. Onda de brigas nas escolas do Rio coloca pais e professores em alerta. Ô Ciro Neves, que história é essa, Ciro? Bom dia. Bom dia para você, Francisco Barbosa. Bom dia para os ouvintes da Super Rádio Tupi. Essa onda de brigas na escola está dando muito o que falar, Barbosa. O caso mais recente foi ontem. Duas adolescentes de 14 e 15 anos brigaram na porta da Escola Municipal Menezes Cortes, na freguesia, em Jacarepaguá. Tiveram ferimentos, uma inclusive levada para o hospital. Em julho, duas alunas foram hospitalizadas após briga no banheiro com lâmina de bisturi em Bom Jesus do Itabapuana. Esse mês, já tivemos um adolescente esfaqueado em frente a uma escola de Nova Iguaçu. A psicóloga e psicoterapeuta Ana Angélica fala da preocupação com esse tema. É normal que os adolescentes tenham conflitos, principalmente nessa fase de pré-adolescência e adolescente. Possuem dificuldade para controlar emoções, elas podem interferir de modo negativo em sua tomada de decisão e resoluções de problemas e raciocínio lógico. Acredito que a internet sem monitoramento também está influenciando no comportamento. Os pais precisam supervisionar o que os jovens consomem na internet. É de extrema importância. A Secretaria Municipal de Educação informou que há um programa interdisciplinar de apoio às escolas, que dá um suporte com psicólogos e assistentes sociais em casos de necessidade, Barbosa. Pois é, né, Ciro? Meninas e meninos também. As meninas, meu Deus, a escola é para apaziguar, amansar, melhorar o ser humano. Aí esses aí estão indo para a escola para nada, né? Para nada. 11h23. Aniversário Supermarket. Vem pra festa do preço baixo. Confira. E nesta super quinta da carne, acém bovino R$23,90. Filé ou filézinho de frango lar bandeja, o IQF R$16,97. Ovos brancos com R$29,98. Arroz branco tio Bruno R$13,90. Açúcar carabelas R$3,59. Café pilão R$29,98. Óleo de soja soia ou primor R$6,79. Leite LG 1 litro R$4,47. é preço, é perto, é o aniversário Supermarket. Tem catarata ou problema de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade Osby agora mesmo, com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o Osby. Ligue para nossa central de atendimento e o WhatsApp 2626-8000 ou na Santa Beatriz, mais perto de você. Centro de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. A partir desta segunda-feira, o programa Francisco Barbosa começa 1 da tarde. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Aniversário de economia, a festa da economia é aqui. Promoções de quinta a domingo, leite Tirão 4,29, arroz de mingote 17,90, café Pimpinela Golden 29,70, leite em poninho 13,99, Helmas 500 gramas 8,99, assim 24,95, filé de frango 12,99, linguiça calabresa 17,98, salsicha Seara 7,99, brilhante 2,2 quilos 18,90, grátis amaciante, quarte 2 litros 3,99, ovos 20 unidades 9,98. Notícias e as últimas da hora. 11:25, minha amiga Valéria Marques, bom dia. Bom dia, Francisco Barbosa. Grupo de golpistas é alvo de operação da Polícia Civil. A Polícia Civil procura por 5 integrantes da quadrilha que aplicava golpes bancários contra idosos no Rio de Janeiro. Um dos principais nomes nesse esquema é o de Marcos Vinícius Lima dos Santos, apontado como operador financeiro do grupo. Ele foi preso em Bangu com apoio da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. 11 escolas decidiram suspender as atividades em Senador Camará, objetivo de garantir a segurança de alunos e professores. Os agentes também realizam buscas na comunidade Vila Aliança. Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. Lucas Araújo para o Tupi Notícias. Ex-líder comunitário assassinado em Santa Cruz será enterrado amanhã. Parentes do ex-presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Antares, Marcos Torres Leite, executado enquanto trabalhava na comunidade ontem à tarde, seguem no Instituto Médico Legal fazendo o reconhecimento do corpo. A região onde o ex-líder comunitário foi assassinado com 13 tiros é dominada pela milícia e nos últimos tempos tem sido palco de confrontos com o Comando Vermelho. Em abril desse ano, o carro onde estava o deputado federal Sargento Portugal foi alvo de tiros no Antares. O parlamentar não ficou ferido por conta do veículo ser blindado. O velório de Marcos Torres Leite será realizado nesta sexta-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Tiê Leal para o Tupi Notícias. Inca promove ação de conscientização sobre o tabagismo. Você sabia que uma conversa de 3 minutos pode reduzir o número de fumantes no Brasil? É isso que diz o estudo apresentado hoje, Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, no Instituto Nacional de Câncer. Segundo André Esclô, autor do estudo, um aconselhamento pode incentivar o abandono do cigarro. Ele diz ainda que este método é mais simples e tem maior alcance. É uma estratégia populacional, ou seja, que você consegue atingir uma quantidade enorme de pessoas a um custo reduzido, de uma maneira factível, sem nenhum grande impacto para assim, de efeitos colaterais, né? Não tem nenhum, na verdade, nenhum risco para aquele fumante. E aí, com essa abordagem breve, esse aconselhamento breve, de 30 segundos a 3 minutos, você consegue um aumento nessa proporção de fumantes que vão parar de fumar, comparado àqueles que estão tentando parar de fumar sozinhos, sem ter recebido nenhum aconselhamento breve. O estudo do INCA também revela que, no Brasil, quase 10 milhões de pessoas já estiveram frente a um profissional de saúde e não foram orientados sobre os prejuízos do cigarro. Maria Clara Anselmo para o Tupi Notícias. Agora, na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu parcialmente nublado. Temperatura de 26 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. E segue o programa Francisco Barbosa. Informação. E 29 é casa, trabalho, família, os desafios do dia a dia. Ninguém tem mais tempo para o lazer e nem para o prazer. É disso que a Nívia de Ramos reclama. Ela diz que chega do trabalho às 8 da noite, mora com dois filhos pequenos, ainda tem que fazer comida, cuidar da casa, nem tem tempo para namorar. E ela pergunta se o Power Pulse pode tirar esse cansaço. Rubens Marques, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado. Esse é o mal da humanidade, cansaço físico e mental, esgotados, todos estamos esgotados, né? Você tem várias questões que levam o ser humano a isso, e a gente precisa realmente repor, gente, as vitaminas precisam repor. Vão ao médico, façam um check-up para vocês verem como é que estão. Quando você vai ver lá, tá lá, vitamina D3 lá embaixo, resistência insulínica, né? Testosterona lá embaixo, como é que vocês vão namorar? Como é que vocês vão aguentar o rojão do dia a dia? O Power Pulse foi um suplemento criado para isso, para melhorar a qualidade de vida, principalmente no desempenho sexual do homem e da mulher. Pois é, Rubens, você falou aí das vitaminas. O Caio quer saber o porquê dessa quantidade de vitaminas na composição do Power Pulse. Fala para ele, Rubens. Olha só, veja bem, uma pastilha mastigável por dia, nós temos todas as vitaminas, vitamina B1, B2, B3, né? B3 é ácido pantoneico, B5, B7, B9, B12... Tudo isso que o nosso corpo necessita para que você tenha qualidade de vida melhor. Essa que é a vantagem. E olha só, quando você tem isso no seu corpo, melhora o seu desempenho e aumentando a sua testosterona. Então manda aquela promoção imperdível para todo mundo ter Power Pulse em casa, ô Rubão. Gente, você tem que aproveitar isso. Olha só, veja bem. Quem ligar agora vai ter 70% de desconto para comprar o Power Pulse, certo? E é bom que o casal use junto. Nós vamos dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. E se você não tiver cartão hoje, aproveite essa oportunidade, que isso não vai durar, né? Lógico. Você vai comprar no boleto bancário. Daqui 45, nós vamos colocar em outubro. Escolhe a data melhor para você, você vai pagar a primeira parcela. Você vai ganhar uma caixa de som JBL. Então é só ligar no 0800-787-4040. 0800-787-4040. Só um lembrete aqui, Francisco. Não precisa usar duas pastilhas por dia. É uma, é o suficiente para a pessoa ter o melhor desempenho. Muito bom, Rubão. 0800-787-4040. Super Rádio Tupi, vem pra cá. Vem ouvir Francisco Barbosa, da Super Tupi. Pesquisa popular. O povo fala mesmo. E manda bem. Costa, pesquisa de hoje, Manu. Barbosa, hoje é dia dos bancários. Para todos os bancários do Brasil, nossos parabéns. E por isso a pesquisa popular pergunta: você ainda usa dinheiro de papel? 2-0 aqui, né, Manu? Pois é, Barbosa. Você nem se lembra mais da última vez que usou dinheiro, Manu? Dinheiro, moedinha, nem lembro quando foi a última vez. Nem quando foi a última vez que eu fui ao banco. Oh, meu Deus! Já você tem muito papel na carteira, mas... Dinheiro que é bom, nada. Então, 2-0. E o povo já tá mandando resposta aqui pro nosso WhatsApp, 980-18-8880. Vamos ouvir a Geni de Tomás Coelho. Eu uso dinheiro de papel, sim, eu uso muito. Cerca de R$1.000 por mês eu pego no caixa eletrônico para usar nas minhas compras, em tudo que eu faço. Tá você muito bem, minha amiga. Vira e mexe, eu me vejo no aperto porque estou sem dinheiro na carteira. Exatamente. E dessa forma, a Geni também fica mais controlada, né, Barbosa? Sim. Você sabe que tem aquela quantidade ali e você não passa daquilo. Exatamente. É, boa ideia, viu, Geni? Muito boa. Agora, a Glaucia de Nova Iguaçu. Olha, graças a Deus que inventaram Pix, cartão e raramente eu uso dinheiro. E também quando se usa dinheiro, a pessoa nunca tem troco. Então, a facilidade danada. Eu quase não uso dinheiro mais em espécie. É verdade, é verdade. Pensando por esse lado, sempre fico uns centavinhos pra trás, viu? Tem razão. Então, Geni, Glaucia, todo mundo que responder a pesquisa de hoje concorre a um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado. Se você ainda não foi lá ou quer reviver aqueles momentos emocionantes e lindos, dá um pulo no meu Instagram, @Francisco Barbosa Rádio. Lá tem editadas as passagens de gente sozinha, gente acompanhada, dentro do trenzinho, fora do trenzinho, lá em cima do Corcovado, na recepção. É lindo, né, Manu? O povo tá caprichando, né, Barbosa? Sim. Vídeos e fotos lindas, verdade, muito legais mesmo. Então você que quer concorrer esse super presente, é só responder. Você ainda usa dinheiro de papel? E o WhatsApp da Tupi é esse? O povo fala mesmo. Tupi Francisco Barbosa. Pensou em se aposentar? Lembre-se, Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800-305-2090. E se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, independente da sua idade, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. A consulta é gratuita e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Programa Francisco Barbosa. 11h35, é hora do destaque do esporte na Tupi. E o destaque do esporte vem com ela. Daniela Esperon. Bom dia, Barbosa, tudo bem? Eu tô bom, e você? Também, tudo ótimo. Graças a Deus. E o destaque de hoje, qual é? Ah, o meu destaque de hoje vai pra Rogério Ceni e Renato Gaúcho, Barbosa. Caramba, e por que os dois juntos aí? Porque eles são treinadores de Bahia e Fluminense, né, respectivamente. Sim. Hoje tem jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, lá na Arena Fonte Nova, 7:30 PM, jogo importante. E esses dois têm um grande nome no futebol brasileiro, né, Barbosa? São verdade. Ídolos de grandes clubes do futebol. Agora, você sabia que eles nunca se enfrentaram como jogadores? É mesmo? Como jogadores, nunca se enfrentaram. Quando o Rogério Ceni era goleiro, Renato Gaúcho, atacante, eles nunca jogaram contra. Estranho, porque são contemporâneos, né? Exatamente. Jogaram futebol no auge ao mesmo tempo. Exatamente. E eles quase jogaram juntos, acredita? O que houve? Ficou só no quase. Em 97, Barbosa, o Ceni assumiu o gol do São Paulo no lugar do Zete, bicampeão mundial, né? E o Renato Gaúcho estava no Fluminense na ocasião e ele ia se transferir pro São Paulo, que era treinado pelo Muricy Ramalho, só que vazou a informação antes, fizeram um coquetel, fizeram toda uma festa para a apresentação do Renato Gaúcho, aí o Renato Gaúcho falou que não, melou. Então eles quase jogaram juntos, mas esse fato é muito interessante, muita gente não sabe. Renato Gaúcho quase saiu do Fluminense e foi parar no São Paulo e jogar junto com o Rogério Ceni. Seriam dois ídolos, né, que estarão na beira do campo hoje contra Fluminense e Bahia. Agora, como treinadores, eles já se enfrentaram bastante. Com o Renato Gaúcho treinando o Fluminense, foi a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, agora, de 2025. E sabe qual foi o placar, Barbosa? Não. 3-3. 3-3? Um confronto de muitos gols lá na Arena Fonte Nova. Agora, eu lembro que na Copa do Brasil, se ficar empatado, tem pênalti, viu? Aí quem vai levar melhor, o atacante ou o goleiro, né? Vamos ver. Detalhe. Então, um confronto muito especial, não só dentro de campo, mas também pro Renato Gaúcho e também pro Rogério Ceni, que são dois ídolos do futebol brasileiro de uma forma geral. E eu lembro que a transmissão da Super Rádio Tupi vai estar em cima do lance com Bahia e Fluminense, 7:30 PM. Sabe quem tá na narração? Não, quem? Luiz Penido. Ih, o mais querido? É, ao lado de Gerson Canhotinha de Ouro. Delícia! Toda a seleção brasileira do rádio, você acompanha no YouTube, participa da interatividade, do chat. 96,5 é o Verdinho, se inscreve no canal, a gente tá bem pertinho do milhão, hein, Barbosa? Isso! Então se inscreve no canal e curta lá a interatividade, participe e também dê uma força pro Fluminense, né? Levar vantagem pra trazer pro Rio um bom resultado, né? Isso! Então, qual é o Verdinho? É o Verdinho, 96,5 no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, que aí fica por dentro de tudo que rola de esportes aqui na Super Rádio Tupi. Volta quando, mulher? Amanhã tô de volta. Ô, coisa boa, Daniela Esperon amanhã aqui na Tupi no nosso programa. Beijo! Beijo! Todo mundo já sabe, futebol é na Tupi. Francisco Barbosa. 11:39, 11:39, daqui a pouco, o secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, traz novidades para o nosso programa no Papo com Barbosa. Não perca daqui a pouco, por volta de 18 para o meio-dia. Agora, 11:39, é hora de economia na Tupi com meu amigo Felipe Melo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco Barbosa. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Segundo a Apex Brasil, a agência do governo que promove as exportações, 72 países podem absorver as exportações de 108 setores prejudicados com as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A lista é encabeçada pela China, que hoje já absorve 28% das exportações brasileiras e, por conta da guerra comercial com os Estados Unidos, quer aumentar a influência na América do Sul. Outros países chaves que podem compensar a perda de contratos de exportação com os Estados Unidos são México, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Índia e Emirados Árabes. O problema é que essas negociações não se resolvem a curto prazo e as empresas exportadoras atingidas têm pressa. Minuto Economia volta logo mais no Jornal da Tupi. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Você não está sozinho. Quem ouve Francisco Barbosa sabe sempre o melhor caminho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E, se você ama o seu carro, você é a Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. 11:41, de volta, meu amigo Leonardo Salles de Galéu. Tô de volta, meu amigo Barbosa, falando sobre a Avenida Brasil. Tinha uma carreta enguiçada na lateral, ali na altura de Bom Sucesso, sentido centro. O motorista ainda vai ficando um pouco mais agarrado na altura de Ramos. Linha amarela já foi liberada no sentido Barra. Teve queda de motociclista na altura da Praça do Pedágio, mas o trânsito ainda tá um pouco mais intenso. Você que tá descendo aí a vermelha em direção a São Cristóvão, melhores condições já a partir da Maré, sem maiores dificuldades também na chegada a São Cristóvão. Motorista e motociclista da 99. Em breve, você contará com Rota 99. Desbloqueie vantagens direto no app. Rota 99, toda vantagem conta. Já, já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Programa Francisco Barbosa. 11:42. Papo com Barbosa. Conversa de hoje com o secretário de Estado de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Secretário, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a toda a família Tupi. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer recebê-lo sempre, secretário. E temos novidades. Quais são as novidades da secretaria para setembro, secretário? Barbosa, a gente continua o nosso trabalho de promoção para o turismo doméstico. Vamos estar agora em setembro com Experiência Rio, esse grande evento que a gente faz nos municípios, que são grandes emissores, encontro de negócios. Agora, dia 1º, a gente vai estar em Uberlândia, que é um mercado que responde muito aqui bem para o Rio de Janeiro. E dia 3, em São Paulo, capital, que é o nosso maior mercado emissor disparado, né? Então, esses dois eventos aí de promoção para o turismo doméstico. E vamos estar também realizando a Expo Rio Costa Verde, a Expo Rio Turismo Costa Verde. Vocês estiveram conosco lá na Expo Rio Turismo aqui no Lagoon, que é o grande evento do turismo do Rio de Janeiro. Uhum. Agora a gente começa a ir para as regiões com esse evento, para discutir turismo, para fazer painéis de debate, para levar gastronomia, o artesanato. Então, do dia 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos estar com a Expo Rio Turismo Costa Verde acontecendo ali em Angra dos Reis. Que maravilha, em Angra. Ô, trembão, senhor. E como é que está o trabalho de promoção do turismo no exterior, meu caro secretário? Continuamos firmes rumo aos 2 milhões de turistas internacionais? Estamos muito firmes, muito animados com esse ano, né? A gente falou muito sobre isso aqui. Ano passado foram mais de 1,5 milhão de turistas internacionais. Esse ano a gente projetou chegar em 1,8 milhão, só que esse primeiro semestre, Barbosa, foi sensacional, né? A gente teve mais de 50% de crescimento comparado até o ano passado, e a gente está projetando já passar de 2 milhões de turistas internacionais, um número que nunca existiu na história do Rio de Janeiro. Então, muito por conta da recuperação do Galeão e todo esse trabalho de promoção que a gente está fazendo, né? A gente vai estar agora, por exemplo, a gente trouxe um novo voo da Air Canadá, vamos ter voo direto para o Rio de Janeiro, para o Canadá. E com isso, a gente vai fazer uma ação de promoção junto com o Rio Galeão, lá nas cidades de Toronto, Montreal e Nova York, para operadores de viagem, agentes de turismo. Nossa equipe vai estar lá junto com o Galeão para promover esse voo, encher esse voo, trazer cada vez mais turistas agora do Canadá também aqui para o Rio de Janeiro. E no final do mês, nós vamos estar na FIT, na Argentina. É a principal feira aqui para a gente, para o turismo internacional, já que os argentinos são os maiores frequentadores aqui hoje do Rio de Janeiro. Não tem um que não vai ali para a Barra da Tijuca, que entra no Barra Shopping, que entra na loja lá de roupa, que não está lotado de argentino hoje em dia. E a gente vai estar lá com uma grande ação de promoção, a maior ação de promoção da história do Rio de Janeiro na Argentina. A gente vai estar lá agora também em setembro, no final de setembro. Lembrando que só esse ano, quase 500 mil argentinos já vieram aqui para o Rio de Janeiro. 500 mil, nossa. O senhor sabe, confessadamente, eu sou apaixonado pelo interior do estado do Rio. Agora, soube que tem uma nova rota turística no interior do estado. Me conta qual é para fazer. Barbosa, a gente junto com o Sebrae desenvolveu uma rota junto com as prefeituras ali de Barra do Piraí, de Valença, a rota turística Ipiabas Conservatória. Você conhece muito bem, são dois lugares já assim reconhecidos do turismo do Rio de Janeiro, mas eles não se conectavam, né? Eles cuidavam cada um do seu cercado ali. Hoje a gente juntou as duas iniciativas. Lançamos agora no Salão de Turismo em São Paulo, lançamos lá localmente em Ipiabas e Conservatórios essa rota turística que vai unir a gastronomia, a hotelaria, os atrativos turísticos desses dois destinos que são muito importantes para o Rio de Janeiro. Então não deixam de conhecer essa nova rota turística que é Ipiabas Conservatório. Dessa vez, olha, eu encomendei com a sua assessoria duas dicas do Tutuca. Falei, não quero uma só não, quero duas. E eles falaram... Tá pronto ou não tá? Tá pronto, sempre pronto. Tem muito evento, a gente está apostando muito nesse novo calendário de eventos, né, Barbosa, do estado do Rio de Janeiro, e está muito movimentado, de verdade. E a gente tem agora uma novidade boa, né, ali para Barra do Piraí, minha região de Barra do Piraí, minha região querida, que na 72ª edição da Expo Agro de Barra do Piraí, né, voltando à exposição de Barra do Piraí, que é uma exposição tradicional, já de quase 100 anos e tinha parado de acontecer. Agora a gente vai estar lá junto com a Secretaria de Estado de Turismo, com a FUNARG, o Governo do Estado, através da Lei de Incentivo à Cultura. Vamos estar lá do dia 28 a 31 de agosto, agora de quinta, né, de hoje até domingo, a exposição agropecuária de Barra do Piraí voltando com tudo. Tem show da Ana Castela, do João Gomes, do Gustavo Mioto, do Belo e muitas atrações regionais, fora todas as atrações do agronegócio que vão estar lá sendo apresentadas. Muito bom. E a segunda dica do Tutuca, eu não poderia deixar de falar, Barbosa, da reabertura do Bioparque do Rio. A gente sabe que o Bioparque passou por um problema de uma gripe aviária, por segurança dos frequentadores, eles fecharam o parque, cuidaram de tudo, está tudo legal agora. Então, lembrando que a entrada é gratuita para as crianças até o dia 31 de agosto, com atividades educativas sobre a gripe aviária. Então, eu queria parabenizar também a turma do Bioparque, que aproveitou aí um problema que tiveram para gerar uma oportunidade de capacitar as crianças para explicar o que é a gripe aviária. Então, a segunda dica do Tutu é visitem o Bioparque do Rio, que já está reaberto aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, muito obrigado por estar conosco, sempre com boas notícias. Eu adoro isso. E não demora para voltar não, hein, secretário? Demoro não. Um abraço. Obrigado. Grande. Tchau, tchau. Programa Francisco Barbosa. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo. Mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa, com telha Eternit e Imper Mais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija tecnologia exclusiva Imper Mais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá bombando. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango, quilo 11,99. Músculo bovino, quilo 27,99. Mussarela, quilo 29,99. Arroz Sul Rio, 15,99. Café Evoluto, 26,99. Azeite Galo ou Andorinha, 17,99. Leite Tirol ou Capel, 4,49. Papel Carinho, 9,99. Sabão Tixan, 18,99. No Rio Sul tem. Que ninguém fala é que o maior inimigo da saúde sexual masculina hoje não é a idade, não é o corpo, é o estresse. O homem está sob pressão constante, trabalho, família, cobrança, ansiedade, cobrança de desempenho. E isso afeta diretamente o desejo, o tempo de resposta, a qualidade da relação. O Power Pulse foi desenvolvido para ser um aliado nesse processo. Ele atua na base: vascularização, foco, energia e hormônios, restabelecendo o equilíbrio que o estresse tira. É natural, discreto, mastigável e sem contraindicação. E o melhor, devolve a confiança no momento mais importante. Ligue agora para 0800 787 4040. Aproveite 70% de desconto de uma caixa JBL mais um relógio inteligente de presente. 0800 787 4040. Power Pulse. Para além do desempenho, a gente cuida da sua saúde. 0800 787 4040. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes. Afinal, são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de quinta a domingo: leite Tirol 4,29, arroz Timigote 17,90, café Pimpinela Golden 29,70, leite em poninho 13,99, Helmas 500 gramas 8,99, assim 24,95, filé de frango 12,99, linguiça calabresa 17,98, salsicha Seara 7,99, brilhante 2,2 quilos 18,90, grátis amaciante, quate 2 litros 3,99, ovos 20 unidades 9,98. Tá tudo acontecendo. E quem ouviu Francisco Barbosa fica sabendo. Niterói anuncia a chegada do VLT. Gabriel Ferreira nos conta. Bom dia, Gabriel. Bom dia para você, Francisco Barbosa, e para toda a família Tupi. O município de Niterói deu um passo importante na modernização do transporte público com a aprovação da primeira malha do VLT, contemplada pelo novo PAC Seleções do Governo Federal. O projeto prevê uma linha de cerca de 5 quilômetros, ligando o bairro do Barreto ao centro, além da integração com outras cidades da região metropolitana. O anúncio foi feito ontem em Brasília, durante encontro entre o prefeito Rodrigo Neves e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deu mais detalhes. Um projeto aí de quase R$1,5 bilhão, uma parte disso vai ser financiado pelo governo federal, outra parte vai a fundo perdido no Orçamento Geral da União. E a prefeitura vai entrar com um bom recurso também. Segundo a prefeitura, o VLT ainda vai permitir a criação de novos trajetos para pedestres e a redução do tráfego de veículos na cidade. Tá falado, Barbosa? Tá falado, Gabriel Ferreira. Foi você quem decidiu. Alô,

empresa Marcelo Manhães Assessoria Previdenciária estará com consulta gratuita nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu, na rua Mário José de Fraga, 41, Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribui o suficiente para se aposentar, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. Aposente-se já. Loas idoso, loas deficiente. Para mais informações, compareça nesta sexta, dia 29 de agosto, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Escola de Samba Leão de Nova Iguaçu, na rua Mário José de Fraga, 41, Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Marcelo Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio de Janeiro. Atendimento gratuito. Informações? Ligue 0800-305-2090. E manda bem. O povo fala mesmo. Manu Costa, resultado da pesquisa, Manu. Barbosa, como hoje é dia dos bancários, a pesquisa popular perguntou e o povo respondeu. Você ainda usa dinheiro de papel? 73% dos ouvintes disseram que... E? Sim. Sim? Sim. Que coisa boa. Coisa boa, que né? Que surpresa boa. Me surpreendeu. Pra mim também. Escuta só, Ana Regina de Campo Grande. Uso sim, minha bolsinha é cheia de notinha e moedinha. Eu quebro o galho de todo mundo. Obrigado. Obrigado a você. Imagino, porque quase ninguém tem, né, Ana? Então você salva aí o povo. E você ganhou então um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado e vamos passar um WhatsApp explicando como você retira seu prêmio. Olha. Nosso Beli acabou de depositar aqui um banco central de moeda aqui. A Casa da Moeda tá aqui em cima da mesa. O cara anda pesado. Pode dar ventania que não vai carregar o cabra. Tanta moeda que tem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro povo do restaurante Rampinha. Demir, Evandro, Antônio Carlos, Russo. A Ana Beatriz faz parte desse time. Neudo, Thiago Calisto, Valdo, Milena... Oh, tão bom estar com vocês sempre aí na Praça da Bandeira. Abração e parabéns pra você! Maria da Graça Rangel de Mangaratiba, Rômulo Duarte de Souza de Meriti e Dulcineia de Oliveira Ramos de Japeri. Feliz aniversário! E aí, beleza? Sabia que você andava com essa moedada toda? Ainda bem que eu já guardei, né, Francisco? Pois é, porque ainda você corre. Bem, porque você se corre perigo. Ele vai querer afanar minhas moedinhas. Pois é, você viu que ele ouviu o barulhinho das moedas batendo aqui, entrou feito uma. Eu nunca vi o vovô andar tão depressa. Eu tenho um porquinho precisando dessa moeda. Vovô, você engana a gente, que você andou rapidinho, você veio devagarzinho. Eu vi o barulhinho das moedas, ele vinha atrás. Francisco, é um 7. É um 7, é um 7. Brincadeira. A Super Rádio Tupi apresentou programa Francisco Barbosa. Patrulha da Cidade. Oferecimento OSBE, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Patrulha da Cidade. Ô Tiago, meio dia. Ô Tiago, tá maluco, irmão? Abre a patrulha aí, compadre. Patrulha da Cidade, irmão. Patrulha da Cidade. Pra quem tem fraco, um programa forte. Alô, alô, meu Rio de Janeiro. Alô, alô, meu Brasil. Meio dia e um. E senhores, já está no ar o show de notícias da Patrulha da Cidade. Que programa, né, minha gente? É o programa mais popular do rádio brasileiro. Afinal de contas, são o quê? 65 anos de sucesso. Destaque: Patrulha da Cidade. Tiro, porrada e bomba. Parece história repetida, mas é a nossa realidade. Tiroteio encosta Barros e Barros Filho deixa moradores no meio do fogo cruzado. Caos geral. A Supervia tem estações fechadas durante tiroteio em Barros Filho. Investigação, investigação e investigação, como diz o Beli. Ex-presidente da Associação de Moradores do Antares é assassinado com 13 tiros em Santa Cruz. O marido vira mau exemplo e cria confra, rapaziada da escola. Dupla Zé Ruela roda fazendo uns ganhos da baixada. Meus amigos, essas e outras notícias serão destaques aqui no nosso programa que vem entrando tudo. Vambora, vambora, vambora. E quem vai puxar o bonde hoje é o vovô, hein? Vambora, vai vovô. Cuidado pra não levar um tombo. Isso aí. Vai vovô, vai vovô. Vai vovô, vai vovô. Vai vovô, vai vovô. Chegando com força total. Verdade nua e crua. Os fatos policiais do dia a dia. Aqui na Patrulha da Cidade. Aumenta, aumenta, aumenta o volume do rádio em 96,5 aí no FM. Aumenta aí na grande rede. Você vendo e ouvindo, vindo e vendo Patrulha da Cidade. Aliás, onde é que você tá, hein? Tá no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Muito, muito boa tarde pra você. Hoje, quinta-feira, dia bonito, no Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2025. Hoje é dia da avicultura. É aquela pessoa que cuida das aves, não é? Hoje é dia nacional dos bancários. Não existe bancário? Tem. Alô, você que é bancário, alô, você que é bancária, muito, muito boa tarde. Jorge Pereira, muito boa tarde. Como vai, meu amigo? Boa tarde, Belisário, galera da Patrulha da Cidade, boa tarde pra todo mundo. Você tá bonzinho, Jorge Ótimo, Pereira? Ótimo, graças a Deus. Ô, Jorge Pereira, na sua casa, você tem galinha, você tem galo, você tem patinho, você tem frango, o que é que você tem na sua casa, hein? Na minha casa não tenho ave, não. Não, Jorge Pereira. Só tem um animalzinho de quatro patas. Ah, tá. E qual é o animalzinho que você tem? É o Luke, um cachorrinho. Como é que é o nome dele? Luke, não é um cachorrinho. Luke, é um cachorraço. É um cachorrão, é? É grandão. Você gosta de cachorrão, é isso? Não, não, não. Maravilha. Para de tumultuar. Jorge Pereira, apresenta logo o grande elenco de A Patrulha da Cidade. Ô, meu Deus do céu, hein? Silêncio, Daí Namorim, Fábio Mastra, Miguel Marques e Lico Oliveira. Jorge Pereira, se não falar por cima dele, ele não deixa eu falar. Por favor, não ficou nítido? Apresente o grande elenco, Jorge Pereira. Daíra Murim, Fábio Máscara, Miguel Marques e Lico Oliveira. Os melhores do rádio, os melhores do rádio estão aqui na Super Rádio do Brasil. Ao meu lado, o querido Garcia Duarte. Garcia, muito boa tarde. Como vai, meu amigo? Muito boa tarde, amigão Mário Belisário, todo o elenco da Patrulha da Cidade, a todos que nos acompanham estes anos todos, e um abraço especial para uma família muito especial do Jardim América, a família Getirana. Júlio Getirana está mandando mensagem para a gente aqui. O Júlio, o Davi, eu não sei se é David ou Davi, falando hoje, 25 anos de passagem do saudoso Juarez Getirana, o GG da Patrulha da Cidade, que construiu família no Jardim América, e tá lá o Juarez, né, o Júlio Getirana, ouvindo Maravilha. A gente, toda a família. Esse aqui tem história na Patrulha da Cidade, Juarez Getirana, o nosso querido GG. Muita luz aí pro GG, isso aí, muita luz pra ele aí. A sonoplastia, senhoras e senhores, é dele. Olha só, é Thiago Castro, pros mais chegados, pros mais íntimos, é o querido Pimpão, é isso. Aí, mete o dedo na cumbuca aí, ô Thiago. Vambora. Vamos contar a primeira aqui na Patrulha da Cidade. Enfia o dedo aí. Dupla Zé Ruela roda fazendo uns ganhos na Baixada Fluminense. Ô Garcia, como é que aconteceu essa parada, hein? Olha, amigão, como diria o saudoso GG na época, meus camaradinhas da Patrulha da Cidade. dois margeranhas excelentos estavam de rolezinho em New Iguaçu City, à caça de uma vítima, de um incauto, quando uma senhora resolveu alertar. Ei, moço, cuidado, que aqui estão roubando direto. Jura? Caramba! Toda hora tem alguém chorando aqui. Ai, peraí, gente, estão me ligando aqui, pelo amor de Desliga Deus. Desliga isso, menino. Quer ser roubado? Amiga, nossa, que celular bonito, hein? Ai, foi meu boy machinha que me deu. Olha, ele tem condições, tá? Ele é repórter de uma rádio. Jura? Que legal, repórter de TV. Fala assim, não é nada disso. Não, muito melhor, já falei, garota. Ele trabalha em uma rádio no Centro Rio. Ai, amiga, que maravilha. Daqui a pouco tá casando, hein? Não, o pior de tudo é que ele já é casado, né? Casado com uma mulher, cara, com uma rachada. Ai, que pena. O pessoal de rádio é montado na grana, né? Ai, isso é com toda certeza. Olha, ele me dá tudo que eu peço. E eu também dou tudo que ele me pede. Que beleza. De repente, os enviados, se é que você me entende, do capeta, deram um bote de moto. Aí, na moral, passa tudo aí, viado. Perdeu tudo também, mano. Ai, meu Deus, peraí, que medo, meu Deus. Novinho, gente! Problema teu, seu banco! Passa o celular agora, vai! Ai, eu não sei se devo, não sei se não devo! Garoto, isso aqui foi meu boy magia que me deu! Para de bobagem, bicha! Kevin, dá logo esse celular! Como é que é, vai ficar de palhaçada? Vou estourar essa tua cabeça para cuidar, velho! Tá vagabunda também, vagabunda! Ó, pode me roubar, mas vagabunda não, hein? Eu sou da igreja, respeita! O que não quer dizer muita coisa, né? Mas uma viatura do 21º Batalhão estava passando os Papa Mike. Um deles, que não estava olhando para o celular, percebeu, alertou o outro e partiu para a riba dos dois vagabundos. Olha ali, polícia, olha ali, lá, rapaz. Estou roubando aquele rapazinho ali, ó, de corpo estranho, de fala fina. Vamos ver o que está se havendo lá. Pode ser. De posse daquela informação e conhecedores que são, eles partiram para a riba dos Buzuntas. Não adianta perder o polícia. Chamou na cabeça, não olha pra mim não, pô! Calma aí, chefe, na moral, a gente perdeu, calma aí, pô! Não adianta, pede flagrante, passa logo o produto do roubo aí, ô vagabundo! Mó vacilo, era desse do viadinho que aguentou a parada, mano! Sacanagem, maluco, aí, na moral, seu polícia, eu só pilotei a moto, todo respeito, pô! Olha, meus camaradinhas, em ritmo de SWAT, amigão dele, essa operação do 20º Batalhão ocorreu em Nova Iguaçu, mas precisamente naquela conhecida estrada Luiz de Ledo. Esses dois vagabundos foram presos com duas réplicas de pistola, que simulacro, muito bem feitinho, e 12 celulares. 12. Está tudo registrado na 58DP. Parabéns aos policiais aí do 20º Batalhão. Menos dois vagabundos nas ruas. Ô, meu caro e bom Pimpa, abre a portinhola, por favor. Isso aí. Atenção, como é que é? Um atrás do outro, claro, ou um coladinho do outro, hein? Meteram um atrás do outro aqui, pô. Isso, vambora. Então vambora com tudo. Envernizou direitinho. Vambora. Enfia nos dois aí. Patrulha da cidade. Patrulhando a cidade. Meio-dia e dez no Rio de Janeiro, deixa eu chamar o Ciro Neves, esse fantástico repórter aqui da Rádio Tupi. É no tiro, porrada e bomba, não é? Tiroteio em Costa Barros e Barros Filho. Rapaz, mas aquele povo não tem sossego na região, hein? Portanto, o tiroteio deixa moradores no meio do fogo cruzado. Ciro Neves, muito, muito boa tarde, como vai? Boa tarde, Belisário, ouvintes da Patrulha da Cidade, situação complicada, né? Policiais militares atacados a tiros na madrugada de hoje, entre Costa Barros e Barros Filho, região onde acontece essa guerra por disputas territoriais, entre o complexo do Chapadão e da Pedreira. Nenhum policial ferido, mas o clima segue tenso, policiamento reforçado, essa guerra que se arrasta há mais de 6 meses. São mais de 200 mil moradores afetados nessa região. Meu Deus do céu, hein? E aí o tiroteio atingiu de novo a rede aérea dos trens, impactando a circulação do ramal Belfor Roxo. Lembrando, essa semana já tivemos aquele episódio de drones com granadas sendo jogados do Chapadão para Pedreira. Por sorte não atingiu o morador, mas atingiu casa, atingiu cano, atingiu caixa d'água. Onde nós vamos parar, hein, Beleza? Incrível, incrível. Segura aí, Silvio Neves, porque a Lohane Alvim, ela tem informação com relação à supervia. Parece-me que as estações foram fechadas durante o tiroteio na região. Deixa eu falar com a Lohane. Lohane, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Belisário. Estou aqui na estação de trem da Pavuna, estação esta que se tornou o último ponto de desembarque para quem saía de Belfor Roxo na manhã de hoje. Mais cedo, quem pegava o trem Belfor Roxo só conseguia chegar até a Pavuna, sendo obrigado a optar por um metrô, uma van, um ônibus, quando chegava aqui na estação. Muitas pessoas, Belisário, foram surpreendidas com essa operação irregular do trem hoje. É. E eu conversei com o entregador Ian de Oliveira, que teve que desviar sua rota e utilizar um outro transporte público para chegar até o serviço. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Como sempre, a supervia atrasando, papo de 10, 20 minutos. E agora vem essa notícia aí de que o trem só vai até a Pavuna, no caso, né? E é complicado, né, cara? Porque, pô, cara, eu podia até ter ido de moto, entendeu? Só que hoje eu confiei na supervia de que eles iam me levar até o meu trabalho. Entretanto, teve esse imprevisto. Eu moro aqui na Vila Rosalie, ó. Pois é, muitas pessoas impactadas hoje, né, Belisário? Lembrando que as estações Honório Gurgel, Rocha Miranda, Costa Barros e Barros Filho chegaram a ser fechadas temporariamente. Daqui a pouco você volta, Lohane, deixa eu voltar o Ciro Neves, porque esse tiro, porrada e bomba, a gente está noticiando, rapaz, há dias e mais dias, o tempo todo, logo ali no despertar, logo ao amanhecer, é tiro, porrada e bomba toda hora. Ô, Ciro Neves, nessa manobra hoje, se prendeu alguém, aprendeu alguma coisa, tinha droga, tinha arma. Me dê detalhes, por favor, Ciro Neves. Os policiais do batalhão do Irajá, né, que foram atacados a tiros ali na estrada João Paulo. Houve esse confronto, então, um bandido foi baleado, com ele encontrado um fuzil, ele foi socorrido ainda para a UPA de Costa Barros. E a ocorrência está sendo registrada ainda na delegacia da Pavuna. Vamos ouvir os tiros aí nesse confronto que aconteceu, portanto, nessa madrugada entre policiais e traficantes daquela região. Olha aí. Isso é a guerra, né, meu amigo? Isso guerra, é a madrugada toda. Guerra não declarada, né, Ciro Neves? Exatamente. Quando é entre polícia e bandido, é entre os criminosos. É verdade, é uma tristeza isso. Bom, vamos voltar até a Pavuna, porque a Lohane, não é? Vai falar se as estações já estão funcionando, voltaram a funcionar. Lohane, e aí? As estações voltaram ou não, hein? Pois é, Belisário. A Supervia informou agora há pouco que o ramal Belfor Roxo já se encontra normalizado. Ou seja, os passageiros não precisam mais trocar de composição na estação Mercadão de Madureira. Agora os trens já seguem direto, tanto da Central do Brasil, quanto de Belfor Roxo. O intervalo entre as composições, Belisário, é de 40 minutos. Intervalo normal para o horário, quando não há grande demanda de passageiros. Olha que tristeza, né, minha gente? Impacta na vida das pessoas. As pessoas saindo de casa, as pessoas chegando. Tem muita gente que trabalha de noite, durante a madrugada, e volta essa hora para casa. E aí impacta a vida das pessoas. As pessoas que são impactadas com relação à escola, a posto médico. Olha, é uma confusão. Essa que é a verdade. O povo ali de Costa Barros, de Barros Filho, não tem sossego. Ora, aqui estou no transporte, não é? Oh, meu Deus do céu, se já sem problema, sem tiro, porrada e bomba, transporte funciona meia boca nesse Rio de Janeiro, né, meu amigo? Já com uma confusão danada, tu imagina com tiro, porrada e bomba desse. Olha só que situação, hein? Oh, meu Deus do céu. E aí o povo reclamando, aqui 30 minutos, 40 minutos, uma hora e tal. Você sabe, Jorge Pereira, eu tava vendo uma informação, país de primeiro mundo é outra coisa, não é? Você sabe que no Japão o trem atrasou 28 segundos. Rapaz, 28 segundos! Deu uma confusão, meu amigo, chegou ao conhecimento do primeiro-ministro, do imperador e todo mundo, deu uma confusão, as passagens que eles cobravam, não, ninguém cobra ninguém, por causa de atraso de 28 segundos. Aqui, meu amigo, meia hora, 40 minutos, de forma convencional, e quando tem também essa porradaria toda, é uma confusão. Olha, eu vou te contar, hein, a gente é sobrevivente, não é? A gente é sobrevivente, porque olha, meu amigo, não é fácil viver nesse país. Olha, é uma tristeza, rapaz, é toda hora, todo momento, vagabundo enchendo o saco da gente, o transporte não funciona, e a gente na luta, e a gente ali persistindo, e a gente querendo levar o pão de cada dia para casa, mas não é fácil. Além de não ser fácil você levar o pão de cada dia todo dia, ainda tem esses problemas em volta. Não tem uma situação assim, isso aqui vai melhorar. Olha, não melhora, meu amigo, infelizmente. Essa é só a realidade. Essa é somente a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Patrulha da Cidade. Comando Mário Beliza. Da cidade. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Tem catarata ou problema de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade OSB agora mesmo, com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o OSB. Ligue para nossa central de atendimento e o WhatsApp 2626-8000, 2626-8000, ou na Santa Beatriz, mais perto de você. Centro de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. Aniversário Rede Economia. A festa da economia é aqui. Promoções de quinta a domingo. Leite Tirão 4,29. Arroz de Migote 17,90. Café Pimpinela Golden 29,70. Leite em Poninho 13,99. Helmas 500 gramas 8,99. Assim 24,95. Filé de frango 12,99. Linguiça calabresa 17,98. Salsicha Seara 7,99. Brilhante 2,2 quilos 18,90. Grátis amaciante. Quarte 2 litros 3,99. Ovos 20 unidades 9,98. Patrulha da Cidade. Muito bem, meio dia 18 no Rio de Janeiro. Jorge Pereira, por favor, o produtor desta bagaça, o redator da Patrulha da Cidade, querido Jorge Pereira, senta aqui do ladinho do Titio Belisário. Vem, vem aqui. Aqui. Mário, pelo amor de Deus, senta do ladinho. Manda ele sentar no teu colinho. Não, não precisa, Lohane. Não, não, não precisa. Aqui do meu ladinho. Me dê a mão, Jorge Pereira. Olha aqui. Você quer ganhar um par de ingressos para o Mundial de la Bière no Piemauá? Tá correto? A descrição é essa mesmo, Jorge Pereira? Sabe que está, né? Muito bem. Bom, então a galera vai mandar uma mensagem agora pro WhatsApp aqui da Rádio Tupi. Qual é o WhatsApp mesmo, Jorge Pereira? Atenção, atenção. 980-18-8880. Repita, por favor, Jorge Pereira. 980-18-8880. Pois bem, você vai mandar uma mensagem e fale por que você merece curtir o Festival Internacional de Cervejas Artesanais. Ih, o Garcia vai gostar desse negócio, hein? Olha aqui, Festival Internacional de Cervejas Artesanais, que, olha, vai invadir o Rio de Janeiro mais uma vez. Daqui a pouco o nome do ganhador ou ganhadora. Então, atenção, é um par de convites para você participar desse Festival Internacional de Cervejas Artesanais. Ô Garcia, você já tá com o seu passaporte aí? Você vai lá dar uma conferida? É isso mesmo, hein? É bom a gente conferir, novidade é sempre bom, cerveja é sempre bom, bem gelada, artesanal, de repente a gente aprende até para fabricar em casa. É isso aí, boa, boa. Bom, atenção, hein? Então mande a sua mensagem agora. O ideal é para mandar a mensagem agora escrito, porque facilita, né? Manda nome, sobrenome e bairro onde você mora. Tá combinado? Nome, sobrenome e bairro onde você mora. Manda o zap 980-188880 e venha participar do Festival Internacional de Cervejas Artesanais, que já invadiu o Rio de Janeiro. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Lá do alto, lá de cima, manjando, observando e batendo tudo aqui na Patrulha da Cidade, Leonardo Salles. Oi, Léo, boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, Mário Belizar, amigos da Patrulha da Cidade. Mário, quem está circulando pela Tijuca vai perdendo um pouco mais de tempo ali no trecho da General Roca, próximo à Praça Sans Penha, também na Desembargador Isidro. Quem está descendo a Conde Bonfim perde um pouquinho mais de tempo próximo a Pinto de Figueiredo, depois começa a melhorar. Já na Doc Lobo, sem maiores dificuldades, somente no trecho entre Amatoso e Avenida Paulo de Fronten, que o motorista perde um pouco mais de tempo. Descendo a Repelé, não observo tantos problemas. Você agora que está seguindo pela Praça da Bandeira, a situação muda. Teve uma ocorrência um pouco mais cedo ali, o que ainda está deixando o trânsito mais intenso no viaduto dos Fuzileiros. Tá? Duas faixas estavam ocupadas por conta de manutenção no sentido Presidente Vargas. Você que está subindo em direção à Repelé e a 24 de maio, sem dificuldades nesse momento. Na Câmara do Rio, as opiniões têm vez, as ideias ganham voz e as leis se transformam em melhorias para todo mundo. Se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Alô, Duque de Caxias! A Prefeitura de Duque de Caxias convida você para a inauguração da nova Escola Municipal Regina Célia da Silva Cerdeira, no Jardim Primavera. A unidade conta com espaços de aprendizado modernos, acolhedores e inclusivos. É nesta quinta-feira, 28 de agosto, às 7 horas da noite, Avenida Primavera, número 10, no bairro Jardim Primavera. Prefeitura de Duque de Caxias, construindo o futuro com educação de qualidade. Semana da Beleza Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Kit Pantene Elsev R$19,98. Kit Scala Neutrox R$9,98. Niverosol R$7,99. Absorvente íntimos noturno com 8, R$3,99. Sabonete Flow Deep R$0,99. Aproveite os últimos dias da Semana da Limpeza Guanabara. Vai lá! Guanabara, tudo por você. Patrulhando a cidade. Tiê Leal. Antes do Tiê Leal, meio-dia e 23 no Rio de Janeiro, a nossa diretora de jornalismo aqui da Rádio Tupi, Márcia Pinho, chegou aqui esbaforida. Belizário, eu vi um assalto, mas aonde tem a novidade? Assalto a dar com pau nesse Rio de Janeiro. Mas ela quer relatar aqui para todos nós, até mesmo para chamar a atenção ali do pessoal da região, onde está acontecendo esse tipo de situação. Márcia Pinho, muito boa tarde, como vai? Boa tarde, Belizário. Parece piada realmente, né? Mas você vê agora, meio-dia, né? Meio-dia e pouquinho, passando ali no viaduto dos Marinheiros. E aquela cena que a gente costuma ver no horário de rush, que não é agora, né? Então eu vi dois rapazes passando de bicicleta. A gente é cascudo já, né? Jornalista, fiquei de olho, vidro fechado. Os dois de bicicleta rodeando justamente o engarrafamento. Daqui a pouquinho eu vejo um outro rapaz com uma bolsa. Sabe essas bolsas de mercado que todo mundo usa hoje em dia? Pois é, com uma bolsa daquela, parecia até um trabalhador, né? Carregando aquela bolsinha. E um outro rapazinho mais à frente, os quatro circulando. Mas não deu 10 segundos. Eu só vejo aquela correria, cada um... Porque eles primeiro observam os motoristas. Sim. E aí, quem tá com aquele vidrinho aberto, celular na orelha, rapidamente os quatro se espalharam e roubaram ali pelo menos quatro aparelhos. A geral mesmo, é? À luz do dia, todo mundo olhando. A Sete Rio, inclusive, fazendo uma parada ali, porque tinha um carro enguiçado. Sim. E como se fosse natural. O rapazinho da bolsa, inclusive, botou o celular dentro da sacola e saiu andando tranquilamente, porque ele teve a certeza que não ia ter ninguém que sairia de um carro ali pra pegar ele. Mas me conta, e nem qual a polícia, qual é o batalhão ali, qual é a polícia de forma ostensiva na região, hein? O viaduto dos Marinheiros, a área da Leopoldina, ali próximo ao canal, eu acho que a gente tá entre o quarto e o quinto batalhão, é verdade, né? É isso aí. Praça da Harmonia, até meu comandante, e aí, meu comandante, vai continuar essa michórdia lá na região, hein? É possível, operante, tendo em vista aí que já teve câmera, já flagrado, isso daí fica ali perto ali da cidade, Cidade Nova, perto da prefeitura. prefeitura. Isso tem acontecido frequentemente, tendo em vista que semana retrasada você também relatou também esse caso aqui. Verdade. Então, o batalhão já está sendo informado. Cadê o batalhão que não toma providência, meu comandante? Não adianta a viatura ficar baseada. Ali tem que ter motoqueiros ali do choque. Isso. Fica perto ali, tudo perto ali. Quinto, quarto, choque. A gente tem que dar uma linha de segmento ali para pegar esses tralhas. Positivo e operante, mano? Positivo e operante. O diagnóstico está feito. Só falta a polícia tomar providência e fundar no cangote deles, né, comandante? Vocês que não são conhecedores, já tem uma certa prática, a polícia tem que ter um estudo bem preventivo para que não aconteça isso. Positivo. Sabe tudo, meu comandante. Eli, só mais uma coisinha, né? A 200 metros dali, não sou muito boa nessa métrica não, mas vamos lá, ali logo depois na rodoviária, chove guarda municipal. Incrível, não faz, né? Uma distribuição nisso, né? É verdade, é verdade. Pelo amor de Deus. Boa. A gente dentro do carro, eu não sabia se eles estavam armados. E eu tava ali pronta, sabendo que a qualquer momento poderia vir no meu carro. A gente não tem carro blindado, né, Márcia? É verdade. A minha solidariedade a você e as pessoas que, né, estiveram na mira desses vagabundos ou dessa galera que teve os celulares abarcados e roubados por esses sem-vergonhas aí. Ô, Thiago Castro, meio-dia e 27 no Rio de Janeiro. Vamos pras notícias, porque o Tio Leal volta daqui a pouco aqui na Patrulha da Cidade, trazendo informação. Atenção, já Tio Leal na Patrulha da Cidade, hein? A Rádio do Rio, Super Rádio do Rio. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias, e as últimas da hora. Repetindo, meio-dia e 27 no Rio de Janeiro, a informação chegando com ele, José Fabiano. Alô, Fabiano, muito boa tarde. Boa tarde, Belisário. As informações da Patrulha da Cidade. A Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou na madrugada desta quinta-feira uma ação de ordenamento em vias que cercam o Madureira Shopping na zona norte do Rio. Diversas estruturas irregulares foram removidas das calçadas. Entre as remoções estão um trailer e bases utilizadas para apresentações musicais. As fiscalizações aconteceram na estrada do Portela e nas ruas Soares Caldeira, Antônio de Abreu e Guarapari. A operação ainda apreendeu maquinários e alimentos. Polícia Federal faz operação contra a divulgação de fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil. A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Responsabilidade Primária para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias com cenas de abuso sexual infantil. Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência em Sepetiba, na zona oeste do Rio. As investigações começaram após o Ministério Público Federal de São Paulo identificar compartilhamento de arquivos ilícitos em um grupo de mensagens. No local foram apreendidos um HD interno e o celular do investigado, que será indiciado por armazenar e divulgar material de exploração sexual infanto-juvenil. Gabriel Ferreira para o Tupi Notícias. Inca promove ação de combate ao tabagismo. O cigarro é considerado um fator de risco para mais de 50 doenças. Mas além do mal físico, o tabagismo também tem influência na vida social dos fumantes, como explica a psicóloga Vera Borges, que integra o Núcleo de Controle de Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. As pessoas deixam, por exemplo, de viajar muitas vezes, porque tem que ficar muitas horas num avião ou num ônibus. Pessoas deixam de frequentar lugares que são importantes para a saúde mental dela mesmo, porque ela tem vontade de fumar e não pode fumar. Até em alguns lugares, essas pessoas se sentem discriminadas, né, por não serem aceitas exatamente por serem fumantes. Com o intuito de chamar a atenção da população, hoje, 28 de agosto, é promovido o Dia Nacional do Combate ao Fumo. A psicóloga Vera Borges ressaltou também que o tabagismo é uma doença e que as dificuldades em largar o vício não podem ser consideradas como fraqueza. Por isso, é importante buscar ajuda durante o processo. Maria Clara Anselmo para o Tupi Notícias. Investigações revelam fraudes de 23 bilhões de reais no país ligadas ao setor de combustíveis. Café adulterado. Força-tarefa apreende 3 toneladas em ação no Rio. Após deixar a Globo, Daniela Lima se revolta com montagem polêmica. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu parcialmente nublado. Temperatura de 25 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Segue Patrulha da Cidade. Informação. Dom, eu garanto o precinho e você faz a festa. Arroz carreteiro Príncipe 17,95, feijão máximo ou que caldo 4,85, café União 24,90, coração da alcatra Friboi quilo 33,90, filé de frango quilo 14,98, leite Nativine 4,49, alho quilo 14,90, lava roupa Tixan ou Minuano 12,98. Oferta é tudo de bom e tudo de bom tá no Dom. Patrulha da Cidade. Oferecimento OSBE, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Tá uma loucura total os preços aqui no Inter. Vem até domingo. Filézinho de frango Levi da bandeja 1 kg 15,98. Loucura total. Arroz sabor máximo branco 2 kg 7,98. Nesta promoção 1 kg sai por 3,99. E tem mais: bacalhau do Porto Gados Morrua 7,9 kg 79,90. Azeite português extra virgem galo ancestral 24,99. E tem mais: papel higiênico folha dupla neve 12 unidades 11,99. Confira mais ofertas em nosso site. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudavelshopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim pré-chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim pré-chip. Tem WhatsApp limitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim pré-chip é o pack que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Agora é oficial. A Álamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis, sem burocracia e com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Ligue 4001939. 4001939. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Patrulhando a cidade. Tiê Leal. Você sabe, antes de chamar o Tiê, aliás, o Tiê não entra mesmo. Calma, Tiê, você vai entrar, não é? Olha aqui, o comandante, o nosso querido Igor Nascimento acabou de mandar uma mensagem, a gente comentando desse assalto aqui, assalto acolá e tal, assim, olha, o Belisário, a Polícia Militar vai dizer que a mancha criminal da área está positiva, que os roubos reduziram na região. Ah, aí é triste, né, Belisário? A gente está entregue à própria sorte. Avenida Ayrton Senna, vagabunda dá com pau. Lagoa, vagabunda dá com pau. Essa região do centro, vagabunda dá com pau. E ele finaliza dizendo: os pulgas de bunda ficam esperando o trânsito parar pra dar o bote, meu comandante. É positivo e operante, tendo em vista aí com o recado que ele está dando aí, a audiência aí é brutal aqui na Super Rádio Tupi. Então, ô motorista, vamos ficar atento aí. Isso. E vamos evitar usar o telefone pra você ver a condição que a gente chegou. A gente compra, a gente tem que ficar prisioneiro deles, né? Isso aí, boa, meu comandante. Boa, comandante. Para de puxar saco aí. Olha aqui, meio-dia e 35 no Rio de Janeiro. Agora sim, investigação. Ex-presidente da Associação de Moradores do Antares e assassinado. Gente, 13 tiros. Isso foi lá em Santa Cruz. Tiê Leal, muito boa tarde. Tudo bem, Belisário? Muito boa tarde a você, a todos ligados aqui na Patrulha da Cidade. Exatamente, Marcos Torres Leite, 53 anos. Ele chegou a ser, como você disse, presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Antares durante 12 anos. E até o dia de ontem, ele exercia um cargo na prefeitura aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele era justamente, foi nomeado em fevereiro desse ano. Ele foi nomeado como coordenador de articulação social da Zona Oeste 1, atuava na comunidade de Antares já há muito tempo. E ontem, essa ocorrência, essa execução, a gente tem que colocar dessa forma, porque ele foi alvo de 13 tiros, como você falou, enquanto trabalhava. Isso ontem, no próprio Antares, ali em Santa Cruz, ali na Zona Oeste, que é uma região dominada pela milícia. Essa região é de milícia, não é? De milícia, mas também tem a expansão do Comando Vermelho. Tem os dois lá, então é um palco aí, sabe, é um caldeirão, sabe como é, né, Belisário? É uma tristeza. A gente tem, inclusive, a fala do filho dele, né, o Marcos Torres Leite Filho, tem 30 anos de idade, lembrando que o pai deixou 5 filhos, ele detalha como tudo aconteceu ontem, vamos ouvir. Vamos ouvir. Chegou um rapaz de moto e foi certeiro nele, a intenção era realmente matar ele, entendeu? Porque tinha outras pessoas lá e foram na intenção dele. Todo mundo que batia na porta dele, e isso é constatado, vocês podem ir na comunidade, coisa, todo mundo que batia na porta dele, se fosse possível, ele tirava do bolso dele para botar no bolso dos outros sem problema nenhum. Ele tirava, assim, tem 5 quilos de arroz, ele dava 2,5 quilos para a pessoa que estivesse precisando, entendeu? Delegacia de Homicídios está investigando esse caso, tá, Belisário? Até o momento, os assassinos não foram localizados, a Polícia Militar foi acionada e quando chegou justamente ao Hospital Pedro II, porque o que acontece? Ele ainda foi socorrido com vida, né, por um morador ali da região, levado para o Hospital Pedro II, mas infelizmente no caminho ele acabou morrendo. É uma situação complicada. A minha solidariedade à família, no subúrbio, nas comunidades, minha gente, existe muita gente que ajuda as outras. Essa que é a grande verdade. Você bate na porta de um cara desse, e aí tá complicado, você quer uma cesta básica, o cara corre dali, corre daqui para te ajudar e tal. Tem muita gente que se doa para a comunidade, né? Mas isso fere suscetibilidades, incomoda o pessoal lá de milícia, que está ali para tochar, pessoal do tráfico de drogas, que está ali para tochar. É uma tristeza. De novo, a minha solidariedade a esse pai de família, esse cidadão ali daquela região de Antares, que ajudava as pessoas. Que ajudava as pessoas. E é por isso que eu digo que a polícia tem obrigação de investigar o que aconteceu com esse cidadão. Muito obrigado, tia Leal. Obrigado pela informação. Meio-dia e 38 no Rio de Janeiro. Atenção, atenção, hein? Daqui a pouco a gente vai saber quem faturou o par de convites para esse Festival Internacional de Cervejas Artesanais que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Mas deixa eu falar antes de chamar o Luiz aqui com a informação do tempo e o trânsito, o meu caro e bom Thiago Castro. Aqui a gente fala do tiro, porrada e bomba, mas tem coisa boa acontecendo. Olha, hoje é dia do voluntariado e quem se coloca à disposição de fazer serviço voluntário, olha, é uma maravilha. Isso serve para o cidadão e para a cidadã também. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia do voluntariado e uma rede de jovens ativistas ambientais está em ação com o projeto Atitude Jovem na ONG Argilando. Eles já atuam nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, com plantio de árvores e mutirões de limpeza no Rio e aí também em Manaus, lá no norte do Brasil. Agora, em setembro, as ações continuam nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. No dia 1º, ali na Praia da Urca, no dia 2, na Praia Vermelha, ambas na parte da tarde. Se você quiser maiores informações sobre esse projeto, acesse o site argilando.org.br ou através do Instagram. E vai lá, atenção, @argilando. Um abraço aí para toda essa turma aí, dessa representatividade que é muito importante para a sociedade, né? Alô, alô, pessoal aí da ONG Argilando. Um abraço e boa tarde. Meio-dia e 40 no Rio. O trânsito agora. Luiz Silva, muito boa tarde. Como vai? Muito boa tarde para você, Belisário, amigos da Patrulha da Cidade. Eu vou muito bem. Você me conte, graças a Deus, como é que tá a movimentação agora no Rio de Janeiro? Olha só, Belisário, começando com a Avenida Brasil, quem vem em direção ao centro do Rio encontra trânsito lento ali na altura do Into, aliás, de Ramos, até o Into. Lá no sentido Zona Oeste, tudo tranquilo, só um trechinho de lentidão ali na altura do cemitério do Caju. Linha Vermelha também não tem melhores condições, o motorista vai encontrar lentidão ali do Batalhão da Maré até o viaduto do Caju. Quem quiser cortar caminho, vem por dentro ali pela Leopoldo Bulhões. Para encerrar, falando da Zona Sul, do caminho da Zona Sul aqui pro centro, Túnel Rebouças não tem boas condições no momento, assim como o elevado Paulo de Fronten. Melhor opção é o Túnel Rebouças, ou, aliás, o Túnel Santa Bárbara, ou o Aterro do Flamengo, beleza? Melhor opção é o Santa Bárbara, ou o Aterro do Flamengo, porque o Rebouças tem trânsito lento. Deixa eu dar um recado aqui pro povo de Nova Iguaçu. A empresa do Marcelo Manhães, assessoria previdenciária, estará em consulta gratuita e amanhã, sexta-feira, dia 29, de 9 da manhã às 2 horas da tarde, ali no Grêmio Recreativo Leão de Nova Iguaçu, na rua Mário José Fraga, 41, Santa Eugênia, em Nova Iguaçu. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu o suficiente para se aposentar, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. Aposente-se já. Luas de Toto, Luas Deficiente. Dá uma passadinha lá em Nova Iguaçu ou então liga. Anote o telefone 0800-305-2090, 0800-305-2090. Dia bonito no Rio de Janeiro. Persiste esse dia bonito, ô Luiz? Persiste hoje só, Belisário. Hoje a gente tem um dia de céu claro, parcialmente nublado, sem previsão de chuva, mas amanhã o céu já é um pouquinho mais nublado, tem previsão de chuva a partir da noite. Hoje a máxima prevista é de 32 graus. Já adianto que no fim de semana não chove, mas a gente traz os detalhes amanhã. Maravilha, neste exato momento aqui no centro do Rio de Janeiro, os termômetros marcando 20